Em jogabilidade, alguns elementos se retornaram de Street 4. Um deles foi a barra de super. Em Street 4, ela era segmentada em 4 partes. Agora em Street 5, ela foi reduzida para 3. Similar a Street Cross Tekken. Os especiais e EX retornaram e continuam custando um segmento da barra. Todos os personagens têm acesso a um único Critical Ward, que substitui os Super Combos e Ultra Combos de Street 4, e custam a barra inteira. Infelizmente, no aspecto visual, a animação desses golpes não é tão elaborada quanto os Ultra Combos. Aqui foram bastante simplificados, ao ponto de alguns serem muito decepcionantes. Embora ainda existam alguns com animações interessantes. E num aspecto técnico, essa união faz com que o jogador tenha que escolher entre usar um Critical Art e os especiais EX. Algo que não acontecia em Street 4, porque o uso da barra de revanche era exclusivo para os Ultra Combos, o que permitia usar a barra de super para especiais EX. A barra de contusão retornou a ser visível, tal qual a Subsérie 3. E cada personagem continua tendo um tamanho diferente total para ser contundido. Mas, diferentemente de Street 4, a barra não aumenta depois que ela é preenchida pela primeira vez. Em novidades, existem algumas. Entre as mais implícitas está o foco maior na postura ofensiva dos personagens. Em Street 4, o jogador podia executar versões aéreas dos especiais ao realizar pulos para trás. Em Street 5, esses golpes só podem ser realizados quando o jogador realiza um pulo para frente apenas. E alguns poucos casos ainda podem ser realizados em um pulo neutro. Algo que também contribui para essa abordagem mais ofensiva é que Street 5, os ataques médios e hiperes causam dano provisório durante o bloqueio. Para balancear essa mecânica, especiais em bloqueio não eliminam o jogador quando ele não tem mais vida. Apenas Critical Arts são capazes disso. Outro recurso mais ofensivo é o Crush Counter. Quando alguns ataques hiperes acertam antes de outros ataques do oponente, eles colocam o oponente num estado vulnerável, podendo inclusive ser sequenciado em combos. Jogadores que mestram esse recurso são capazes de manter uma boa pressão e impedir que o oponente entre na ofensiva. Uma mecânica única central do jogo é a barra V. O tamanho da barra varia de personagem para personagem entre 2 e 3 segmentos, e é preenchida com algumas formas: sofrendo dano, acertando crush counters ou utilizando V-Skills. V-Skills substituem o Focus Attack de Street 4, e são habilidades únicas de cada personagem e que são ativadas ao apertar os dois ataques médios, podendo ter caráter defensivo ou ofensivo. A ideia das V-Skills é tornar cada personagem único, e acabam contribuindo para o balanceamento assimétrico do jogo, embora algumas delas tenham funções semelhantes. Custando um único segmento da barra V, tem o V-Reversal, que ao bloquear um ataque com sucesso e apertar para frente mais 3 socos ou chutes, dependendo do personagem, realiza uma ação defensiva. Pode ser um empurrão, que deixa um dano provisório no oponente, ou uma esquiva, que faz com que o jogador troque o lado da tela, sendo um dos poucos recursos defensivos da versão original. Ao custo da barra cheia e apertando os dois ataques hiperes, existe a mecânica central do jogo, que é o V-Trigger. O V-Trigger é uma habilidade única de cada personagem, que pode ser um golpe único, ou para a maioria dos personagens, um estado aprimorado que dá acesso ao personagem a habilidades únicas. Um dos charmes também é que o V-Trigger pode ser ativado cancelando golpes canceláveis, o que permite que ele estenda combos para os personagens. A grosso modo, funciona como uma mecânica de virada, e facilita bastante que isso aconteça, em especial com personagens que conseguem preencher a barra V com ações ofensivas, tipo Kemi, Chun-Li, Karin, Rashid e Nekali. Não à toa esses personagens dominaram no começo do jogo. Um problema que o jogo possuía quando saiu era que ele tinha 8 quadros de atraso. Street 5 roda no PC e no PS4 nativamente a 60 quadros por segundo, mas um problema que ocorria quando o jogo saiu foi que havia um atraso de 8 quadros, aproximadamente 130 milissegundos, do que o jogador apertou no controle para o que aparecia na tela. Em termos absolutos, pode parecer muito pouco, mas para um jogo de luta, que requer a precisão exata de quadros para que combos mais elaborados sejam realizados, é muita coisa. E isso prejudicou muito a imagem do jogo, em particular no cenário competitivo.